Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é o Xanotô do Jovem Nerd e eu adorei e odiei. Aqui é o Fábio Abu e calma, Jovem Nerd. Na sétima temporada eles explicam tudo. Aqui é o JP e a caneca não tem tampa. Aqui é o Tucano e a última temporada de Lost foi escrito pela Ivone Ribeiro, certeza. Aqui é Maurício Saldanha e eu não uso camisa cinza. Eu quero uma camisa do Lost na Nerd Store, mas não quero cinza. Olha isso, cara. Olha isso. Aqui é o Nick Ellis e só acaba uma vez. Tudo que acontece antes disso é um progresso. Aqui é o Android e eu não tenho frase pra descrever. Olha isso, já percebeu, né? Aqui é o Eduardo Spor e eu tô decepcionado comigo mesmo. Com você. E aqui é a Zagal e eu vou mandar fazer uma camisa rosa pro Maurício Solta. Pediu, tu pediu, levantou a bola. Eu vou despertada, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Vamos conversar em nosso último Nerdcast sobre Lost. Vamos somar tudo e ver qual foi o resultado. É o único Nerdcast que a gente soma tudo e vai dar um resultado negativo, né, cara? Puta que pariu. O cara tá revoltado, cara. Ai, vamos pros e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para nós outros de vez em caneladas, onde nós não vamos porra nenhuma porque estamos de férias. Exatamente, Jovem Nerd. Essa é a nossa entrada standard. Você vai ouvi-la em todos os programas do Nerd Tour. A gente vai repetir em todos os programas. A mesma entrada. Boa ideia. E hoje falaremos mais de nossos patrocinadores da Nerd Tour. Virtualnet, Bubox. E agora a nossa querida STB. Ou o nosso querido STB, já que é um bureau. Não é SBT. Não. STB. STB Student Travel Bureau. Exato. Cara, eu conheço STB desde que eu sou moleque. É, cara. Porque eu fazia carteirinha de estudante no STB. Mas o STB é uma empresa que existe há mais de 30 anos. Exato. Fundado em 1971. Hoje tem 67 lojas no Brasil. Cara, eles lidam com tudo que diz respeito à educação internacional. Isso. Você vai viajar, você quer estudar lá fora. Cara, tudo. STB, cara, é o lugar pra você saber de tudo. Tudo que acontece. Os caras são muito bons. A do Box, inclusive, despertou interesse nela de fazer um intercâmbio. Ah, é? Olha só. O que eu vai soltar... Vai soltar? Eu acho uma parada foda, cara. Como crescimento... Com certeza. Da, como pessoa, você vê alguma coisa além do seu quadrado, né? Aham. Uhum. Abre os horizontes, né? Então, tem que deixar, né, cara? Com certeza. Se você tiver condição, tem que deixar. E a gente falou, não, você vai, claro, com certeza. Na minha cabeça, só vê STB, cara. O que a gente vai falar hoje, uma das coisas mais importantes quando você vai viajar é como levar dinheiro pra Exato. Fora. Eu votei fortemente... em maços gigantes. Escondidos dentro do sapato, dentro das cuecas. Não, porque, cara, você levar maços e maços de dinheiro, você tá correndo o risco de tum, né? Perder essa grana toda, ser roubado, essas coisas. Não, e antigamente só existia o travel check, né? Traveler check, exato. Você chegava na casa de câmbio, comprava aquele chequinho pré-determinado lá de 100 dólares. Era um saco e isso. E aí você tinha que trocar em algum lugar que aceitasse. E meu pai parada. Não confia em nada disso. Só no maço de só no maço, cara. Saí andando que nem um cowboy, cara. Pois é, mas... Puta, meu. Ficava 12, 15 horas desconfortável. E olha que teu pai nem é político, né, cara? Nem, não, era dinheiro pra viagem mesmo. Pra viagem? Não era evasão de divisa, nada disso, não. Tava na cota. É que ele tinha medo de botar na mala, no bolso de mão e mexerem, sabe? Então, você pode levar, o quê? 10 mil dólares pro exterior sem precisar declarar. É isso. Isso. Um dia eu chego lá. Tem... uma outra opção que a gente, quando viu que existia e tava chegando próximo à viagem, a gente, cara, é isso. É o VTM, o Visa Travel Money, que você pode adquirir em qualquer loja do STB. Inclusive, depois eu perguntei no Twitter, aí, galera, vocês já usaram esse cartão Visa Travel Money? Todo mundo que, gente que mora no exterior, que viajou, falou, ó, pode usar e confia que é bom. Então, porra... Eu acreditei no STB. Não, tudo... É, confirmou o que a galera tava falando. O Vida Cabral... STB me deu desconto no cinema há muitos anos, cara. Tá bom, você confia nele, é teu amigo. Confio, né? No STB, é, cara. Mas então, como é que funciona? O Visa Travel Money não é nada mais, nada menos que um cartão pré-pago. Olha aí. Porque existe outra maneira de você usar dinheiro lá fora, que é com o seu cartão de crédito internacional. Essa é a maneira que deixa você com a calça mais leve na viagem de volta. Eu fui viajar com o Sr. K e o amigo imaginário para Nova York. E na época não tinha nada de Visa Travel Money, nada disso. Exato. E o dólar tava uma beleza, mega estável, R$2 e pouco. Uhum. Aquela festa. Uhum. Passamos o arco nessa... Tchim, tchim, tchim. Ah, tem limite. Vai passando essa porra. Cara, e ficamos uma semana completamente alienados lá nos Estados Unidos. Uhum. Quando eu entrei no avião e abri o jornal e vi que o dólar tinha pulado de 2,50 para 3,70. Caraca! E ainda faltava um mês pro meu cartão ser faturado. Putz, grilo. Cara, eu vou dizer que eu tive uma contração como nunca na minha vida, cara. Não, eu vivi um mês de tensão. Você já acha que eu sou careca? Por quê? Eu vivi um mês, cara, que eu ficava acompanhando a cotação do dólar, sabe? Tempo real. Então, uma das grandes vantagens que eu vi no Visa Travel Money é você saber o quanto que você tá levando e o quanto você vai gastar. É porque na hora que tu carrega o cartão com o teu dinheiro, você faz a conversão pra dólar e aí acabou. É isso. Acabou. Acabou sua preocupação. Se você comprou $1,000 a R$1,88... É isso que você vai ter. Não tem surpresa. Essa é a grana. O cara Exato. Fala, ó, tem tantos dólares no teu cartão. Tem um site, você acessa, vê qual é o teu saldo. E você usa lá fora como um cartão de débito Visa. Ou seja, qualquer lugar que aceita a Visa, você passa lá, tum, teu cartão e ele debita dos créditos que estão lá. Aí, aquele negócio de sempre, né? Segurança. Perdeu o cartão, foi roubado, ligue imediatamente lá pro 0800, tem atendimento em português, 24 horas. Cancela o meu cartão que eu fui roubado. Arranja um novo cartão. Quer dizer, é uma maneira muito simples, fácil e segura de você levar dinheiro lá pra fora. O STB, qualquer loja, você pede lá, eu quero o Visa Travel Money, o VTM. Você vai sair com o cartão na mão, pra começar, e eles vão te dar todas as coordenadas de como é que você carrega o cartão. Se você estiver lá no exterior, você pode pedir para um parente seu para carregar o seu cartão. Então, cara, você nunca vai ficar sem dinheiro com essa parada. Né? Não, e tem uma parada interessante, até nesse negócio de intercâmbio. Você tem uma página que você vê todos os gastos, aonde foi feito cada compra, tudo direitinho. Uh-huh. Negócio mega organizado. Então, você por acaso mandou seu filho, como eu pretendo mandar do Box, o intercâmbio. Uh-huh. E ela fala, ai, acabou meu dinheiro porque eu comprei tudo em livros. E aí eu entro lá e vejo que ela foi no pub que gastou tudo em cerveja, sei lá. Exato. Você tem esse controle também, cara. É, excelente. Ó, ele tem em dólares americanos, euros e libras esterlinas se você vai pra Inglaterra, né? Pensei então... que você ia falar euros europeus. Euros europeus. Dólares americanos. Não, euros tem... da Europa. Tem vários dólares, foda. Vá lá no site STB, tem um link pra você ler sobre o cartão, vá nas lojas, pergunte, tem telefone, tem todos os lugares pra você se informar, stb.com.br, muito bom, mega boga. Então é isso, galera, estamos aqui nos divertindo, tirando férias, essa é a nossa despedida padrão da leitura de e-mails de viagens. Vocês vão ouvir todos os programas. Exatamente, então... Acompanhe o hot site nerdtour.com.br. Isso. Lá vocês vão acompanhar nossas férias. Uhum. E mais, vão ficar sabendo como participar de promoções que nós estamos fazendo por conta própria. Olha! E vão saber como ganhar prêmios inacreditáveis e prêmios outlet. Pô, mas dá ênfase ao inacreditável. Seria um... Vamos dar um PlayStation 3, jovem nerd. Ah, excelente! Não é muambada, não. Não, não é. O PlayStation não vem na mala, não. Não é. A muambada é o resto. Exato. A muambada a gente vai comprar na viagem e vai trazer, acho que, em quilharias também. Acesse nerdtour.com.br. Vamos lá, por onde a gente começa... Começa pelo fim, né, cara? Ah, é, vamos começar pelo fim. Tucano, fala logo. Uma merda foda. O Jovem Nerd com medo que as explicações fossem for dummies e foi for damas. Todas as mulheres gostaram. choraram. Ninguém entendeu porra nenhuma, mas tinha umas pessoas que tinham que falar que entenderam, né? Mas não, calma. Você quer descarregar mais alguma coisa? Botar... Não, pra mim já acabou o Nerdcast, vai. Falar sobre cachaça, puta que pariu. Calma, vamos lá. Organizar os pensamentos. Como episódio, como história, achei redondinho. Acho que o final, assim, entregou o que eles falaram que iam entregar. O problema é que aquele jeito que eles terminaram, que eles estavam mortos desde o começo da temporada e tal, que tudo aquilo era o além-vida, qualquer série podia ter terminado assim. Ah, isso foi o que a gente falou. Qualquer história. Pode ser o final de qualquer história. Pode ser o final do Jovem Nerd Alpha, mano. Pode ser até o final do Sexto Sentido. mas melhor, pode ser o final dos outros. Com a Nicole Kidman. Da Caverna do Dragão. Olha aí o final do Caverna do Dragão, malandro. Pois é. Qualquer história podia ter terminado assim, né? Exato. Acho que esse foi o problema pra mim. Esse que foi o problema, exatamente. Sim, foi emocionante e tal. Eu chorei pra caramba, mas, né? Eu não tenho problema nenhum como eles terminaram a série. Esperava mais, acho que poderia ter sido muito melhor. Podia ter um mas casamento, entendi. Né? Quase teve. Eu entendi o que eles quiseram fazer, pelo menos, e não tenho problema nenhum. Eu tenho problema de como chegaram a ela, e tenho mais problema ainda, na verdade, é com os eventos que aconteceram na ilha no último episódio. Uh-huh. Aí é que eu detestei. O que aconteceu na ilha é que eu não engulo. O que eu achei, né? Quando... Os sentimentos que eu tive. Eu tava com uma mega expectativa, assim, cara. Eu acho que tava mais na expectativa do que quando eu fui ver, assim, os Anéis. Eu acho que foi um dos eventos que mais me gerou expectativa. Eu fiquei offline, direto, uh-huh. com abstinência de Twitter. Ficava tweetando através do Foursquare, que aí não precisava ler os tweets dos outros, né? E não queria entrar na internet, porque não queria correr o risco de tomar um spoiler ou qualquer coisa do jeito. E aí, cara, a gente assistiu de manhã. O Alexandre ia viajar e aí... A gente resolveu assistir de 9 horas da manhã a parada. E, cara, sabe, começa assistindo aquela mega empolgação, esperando que agora vai, né? Finalmente. Último episódio, os caras têm que surpreender a gente que nem surpreenderam no início da segunda temporada, no início da terceira, no início da quarta. Tem que ser aquela parada de Lost, né? E aí, o episódio foi acontecendo e nada me surpreendia, assim. Começou a ficar aquele cheiro de rabo sujo, na sala, tipo... A galera tá esperando... Pô, já passou uma hora e nada aconteceu ainda, né, cara? Pô, cara, peraí, cara. Já era pra ter acontecido mil coisas durante a sexta temporada inteira, nada aconteceu. E agora nada aconteceu no último episódio. E aí tinha coisas legais, assim, o reencontro da Claire com o Charlie, emocionante, todas as mulheres choram, que bonito. Tem, assim, os atores são muito bons, né, cara? A música é muito boa. Então isso gera uma parada maneira pro último episódio, né? Tipo, porra, caralho, as pessoas se emocionam e tal. Mas, como história, pra mim, não acrescentou nada à sexta temporada inteira. Eu não sou espírita e... Tem muita gente que é espírita e por isso gostou do último episódio e tal. Cara, mas não, mas não eu tem acho sentido. Que não tem nada a ver com o espiritismo também. O último, não tem sentido isso. Ah, cara, como não, cara? Mais ou menos. Ah, mas aquilo independente se acreditar ou não, uma narrativa funciona. Ah, teve um cara que falou assim pra mim. Peraí, aquela porra era o purgatório? É então, isso que a gente vai fazer. Se o purgatório é a sua vida, como você tem na Terra, só que do jeito que você sempre quis... Então foda-se o paraíso, velho. Eu quero ficar no purgatório. Mas não era bem assim sempre que você sempre quis. Aquele era um lugar que as pessoas estavam querendo consertar coisas que ficaram pendentes. Mas você não precisa seguir doutrina nenhuma. É, sabe por que eu falei isso? Isso é uma ficção, cara. Sabe por que eu falei isso? Porque eu conversei com algumas pessoas que tiveram opiniões diferentes sobre o último episódio, li vários textos na internet e tal. As pessoas que têm essa doutrina espírita, um deles chegou a falar assim pra mim, pô, cara, eu sou espírita, adorei o final, sabe? Então, me parece que quem tem essa crença digeriu melhor, às vezes até pelo fato da religião dela tá sendo demonstrada ali no final, sabe? Se o Jack subisse na montanha e pegasse as tábuas de Deus, os judeus iam gostar do final de Lost. Mas sabe porque eu tava vendo a porra do final? Eu não tava aceitando, assim, não queria aceitar a hipótese nenhuma que eles estavam mortos, sabe? E aí eu tava em negação foda. E quando o Jack entrou na igreja com mil, né, símbolos de religiões e crenças diferentes, né, uma igreja ecumênica, eu falei, caralho, que foda! Uma igreja igreja com vários símbolos, né? Aí não, sabe? Falei, cara, agora vai, meu irmão. Agora vai tudo. E não foi, cara. E assim, foi emocionante, sabe? Remember and Let Go. E, porra, mas caralho, foda-se, não é isso que eu quero? É. Eu não assisti o pós-vida dos caras. Eu não assisti os caras... Não fui ver uma série que os caras estavam desencarnados. E aí, vamos encarnar? Vamos, beleza. Não, eu vi uma série que os caras estavam vivos, viveram e morreram. E aí, no último capítulo, na reta final, os caras falam... E sabe o que mais? Depois que eles viram essa merda toda... Ficou tudo bem até pro mega filha da puta. Quem? Não. O Ben? Ah, mas o Ben ficou no purgatório. Ah, mas porra, que castigo. Não seguiu. É o que o Tuqueiro falou. Que castigo. O Said tá no purgatório dando tiro no olho, chute no saco, porra. É, mas aí vai aquele outro negócio, né, cara? Ele não morreu logo. Ele pode ter se redimido no resto da vida dele. Exato. Esse que é o negócio do que o pai do Jack falou, cara. Naquele momento, eles deixaram pra aquele último momento pra explicar o negócio numa frase só. E aí gera essa quantidade de dúvidas todas, que o Jack pergunta pra ele, mas como é que pode estar todo mundo aqui assim? E ele fala, pô, cada um morreu ao seu tempo, né? Ou seja, tiveram outras coisas mais à frente na vida das pessoas. É, exatamente. A Kate só ia ter morrido com 80 anos de idade. Pode ser, que eles não estavam velhos, então? Porque ali era uma representação deles quando eles se conheciam, entendeu? Mas peraí, aquele foi o melhor momento da vida deles, quer dizer... Pois é, rapaz. A análise da série é assim, quem conseguiu sair da ilha? Miles, Sawyer, Kate, eles tiveram uma vida de merda depois. Aquilo ali foi o ápice dos caras. Não é ápice, aquele foi o momento que eles estavam juntos. Pô, mas peraí, o cara tiveram uma sequência de eventos na vida dele naquele espaço de tempo que, pô... O que o cara fez a mais na vida dele, mais importante do que, teoricamente, ter salvado o mundo? Que é o que eles falaram lá, com aquela trama toda que teve na ilha. Eles salvaram o mundo, não foi isso? O que eles fizeram a mais do que... Essa é a minha questão até sobre o Miles. Por que ele não tava junto com... O que ele fez na vida dele mais importante do que aquela merda toda lá? Ele deve ter ido antes. Ele ainda tava lá. Ele tava lá com o parceiro do Sawyer. Então, porque ele era brother do Sawyer em vida. Vocês já pensaram também que o Miles não pode não ser o Miles, que nem o filho do Jack, não existe. O filho do Jack era uma projeção, um simulado. Mas sabe qual é o maior mistério de Lost, cara? É. Por que a gente tá discutindo isso, cara? Antes de mais nada, a gente tem que dizer que eu acho que a gente não deve julgar Lost pelo último episódio. Não, então, claro que não. É. Depende, Maurício julga pelo último também. É engraçado que eu só julgo pelo último. Mas eu não concordo contigo, sabe por quê? É, claro que Lost foi a série em que eu fiquei mais assim, hipnotizado. Cada capítulo que eu assisti, eu ficava... Não me chamem pra nada, eu não quero comer, eu não quero ir no banheiro, eu quero assistir Lost. Exatamente, tudo bem, né? Essa sensação, olha... Eu só tive em Lost até hoje na minha vida. Impressionante, pois é. Só que o último capítulo ficou parecendo uma coisa assim de um livro de mistério vagabundo, em que você descobre que o assassino do livro, ele é colocado no livro no último capítulo. Entende? Eu entendi o que você quis dizer. Que eu não tinha chance de você antes... pensar sobre isso, porque você não tinha sido dada a informação pra você. Porque eles não tinham informação, né? Essa parada, né? Não, tá claro isso, né? Alguém tem dúvida? Não, eles não tinham os dados antes pra gente chegar àquela conclusão, né? Exato, perfeito. Esse é isso que eu acho. Mas você sabe o que eles realmente sabiam? Que o Jack, o Matthew Fox, falou no programa lá. Que assim, eu sabia desde a primeira temporada que a série ia terminar com o Jack morrendo e fechando. Ah, sim. Tá, desde a primeira temporada, mas não desde o piloto, né? Não, piloto é outra coisa. Porque no piloto ele ia morrer. Originalmente ele ia morrer, depois eles mudaram, né? O Jack ia... Então, isso pode ser papinho, né, pra poder dormir, né? Então, cara, eu acho que isso foi uma parada que o Howard falou, acho que foi uma parada que frustrou muito a galera, que acho que é a principal coisa do último episódio, né, cara? Se todos os personagens, né, eles iriam morrer um dia, seja na ilha, seja fora da ilha, seja onde for, e todos chegariam àquele mesmo ponto final, que é a igreja, a jornada deles não serviu pra nada pra ilha. Na verdade, serviu, calma aí. A estadia deles na ilha serviu pra uma coisa, pra redimir eles, dos pecados deles, dos traumas deles, aquelas paradas todas. Nisso, o Lost se tornou exatamente o que os roteiristas falaram que nunca seria, um purgatório. A Ilha de Lost é um purgatório. No final, dava no mesmo eles terem morrido no... Não, tem que tomar cuidado com isso aí, porque tem um monte de gente aí que não entendeu o final e tá falando que eles estavam mortos desde o acidente, mas não é. Isso não é o caso. Eu falei que tava, mesmo. JP, você disse no Twitter que tinha muita gente aí nos Estados Unidos isso. E ficou achando que eles estavam mortos desde... Que eles já tinham morrido logo de cara. Mas né? Isso é uma dúvida razoável. Não é uma dúvida em momento algum, se você prestar atenção. Mas eles tentam confundir, sim. Peraí, mostraram os destroços exatamente. No final? Exatamente. Qual foi? Eles tentam confundir. No final do episódio, nos Estados Unidos... Depois que isso que apareceu nos créditos, apareceu uma cena. Foram várias cenas. Foram vários ângulos do destroço. Ah, eu achava que tinha sido só um frame dos destroços. Não, foram vários ângulos do destroço do avião. A galera tava achando que meio, aquilo você era uma mensagem. Você acabou de receber informação, elas estavam mortos. E aí, logo em seguida, vem os destroços do avião, gerou uma dúvida honesta nas pessoas, cara. Mas isso aí foi uma canelada da ABC. Eles mesmos admitiram que foi o cara da pós-produção que não sabia o que colocar e colocou aquela cena. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, o que eles estão fazendo, meu irmão? Vendendo comercial no preço do Super Bowl e o cara não sabia o que colocar, não, nos créditos? Os caras soltaram no press release falando, olha, aquela cena que apareceu no final não tava no roteiro. Foi uma distração do carinha da edição e, let go. Caraca, isso pra mim é que nem eu tava ouvindo, acho que o Losties podcast, e aí eu ouvi alguém falar que algumas coisas da série, elas deixaram de ter explicação porque os roteiristas escrevendo naquele período saíram. Por exemplo, o roteirista que inventou a parada da Dharma ou o outro roteirista que inventou a parada dos números largou o projeto, foi trabalhar outra coisa e aquilo ficou meio solto. Caralho, meu irmão, é a mesma coisa do que o cara botar umas imagens soltas no final. Mas puta que pariu, mas cara. Acontece, mas caramba, peraí, olha só. Parece. Eu tenho uma série foda, com mistérios fodas, porque a gente já te convia aqui que o que levou a gente a gostar de Lost, o que faz a gente discutir essa merda até agora, é todos os mistérios, toda aquela parada. Dharma, nossa Foundation e os números são a ponta do iceberg do mistério da parada, né, cara? Tanto que o ARG, que fez a série despontar como esse fenômeno online, offline e tudo isso, ele se focou completamente nessas duas coisas, Dharma e números. E aí os caras deixam os roteiristas que inventaram isso irem embora e não se dão o trabalho de pensar em nada pra fechar isso e simplesmente deixa pra lá? É, isso que causou a revolta geral. Let it go. Isso é injustificado. Se é verdade, esses caras são simplesmente incompetentes, cara. Porra, paga o que o cara quer pra ele terminar o mistério que ele criou, caralho. Acho que em geral, cara, o que decepciona também, assim, que eu falo, né, que a galera, não faltou resposta, as respostas é o seguinte, acho que as respostas não faltaram, tá? Acho que faltou foi a coerência de certos pontos do roteiro, entendeu? Então, assim, cara, eu não queria que aquela explicação da fumaça que teve na quinta temporada, que era uma parada que saía, lembra que o Ben foi entrando no tempo, a fumaça saía do chão? E aí você falava, pô, aquilo já sei, é uma divindade, pra mim acabou ali, não precisa explicar mais nada, não tem problema. Fumaça tá explicado, agora, a coerência. Ok, a fumaça se detida por uma cerca sônica, é bizarro, mas beleza. Agora, por que, eu pergunto, por que a fumaça não sobrevoa a cerca sônica, cara? Todo mundo passou por cima da cerca com um tronquinho de árvore, né, cara? E o cara nunca pensou nisso. Era o fair play, cara, era o fair play. Eu acho, na boa, quando diz respeito aos fãs, os caras terem entendido essa ideia, que sabia, tudo estava interligado, na verdade não era nada, eles não sabiam de nada, né? Estavam totalmente perdidos, os roteiristas muito mais que a gente, né, cara? Então, assim, eu achei isso um pouco a falta de respeito, cara. Eu acho que tudo faz parte do processo. Não existe não servir pra nada. Pois é. Eu acho que se a gente for analisar aqui a coisa tão friamente, a gente vai ficar mais 6 anos ao mesmo tempo, que vai chegar na coisa mais fria. Eu acho que a beleza de Lost tá em realmente ter a clarividência. Eu tive um insight e por isso a minha emoção no final. Pra mim, a grande simbologia é estar no avião, o avião partindo, o avião é o homem, o avião partindo ao meio, o avião em fragmentos, é o homem em fragmentos. É o homem e todos aqueles personagens são pedaços de uma coisa só. Pra mim, o que importa na série é somente Jack. Jack é o principal, Jack é o homem, representa a humanidade, o homem perdido. E por isso que eu acho que Lost encantou. tem a incoerência, tem a coerência, tem os mistérios, tem a filosofia, tem o conflito, mas eu acho que inconsciente o pessoal gamou nesses 6 anos porque todo mundo é um filho da puta perdido. Não, uma coisa tem que ser dita, cara, o Jack, cara, é um personagem que, pô, teve um arco incrível, né, ele mudou completamente não, ao longo mim da é, série. Pra mim é ele só, vocês tentaram entender, por isso que eu pareço um lunático, e aonde foi, e aonde apareceu meu vídeo, eu fui tratado como um doente fanático. Não, que é isso, cara? Eu achei maneiro o teu vídeo, eu achei maneiro, e eu vou te falar uma coisa, eu chorei nesse episódio final, do começo ao fim, cara. Porra, apareceu a Sunny, o Dino tava chorando lá, apareceu, porra, é tipo uma despedida dos melhores amigos que a gente teve durante 6 anos, cara. É verdade. Cara, mas eu vou fundo e digo, é uma clarividência que eu tive, é quando tu vê a Aurora Boreal com teu parceiro e diz, tu tá enxergando isso! Maurício, eu acho, tua interpretação eu acho foda, cara, mas aí tem que pensar, eu acho assim, se te emocionou, eu acho ótimo, só que será que era isso que eles queriam dizer, cara? Mas assim, aí que tá, mas tem uma coisa... Se não for, não tem problema, o importante é que você se emocionou, ótimo, show. Mas assim, não é isso que você espera de um bom roteiro, entendeu? Não. E Dudu, claro, e tu vê como roteirista, Dudu, óbvio. Eu só tô dizendo que eu vi de um lado humano, do lado de um cara perdido, de um homem perdido, e por isso acompanhou 6 anos. E por isso que no último episódio, entendeu o porquê de ter acompanhado. É uma novela que durou 6 anos, que tudo se resolve no final, mas se explica o porquê. Pelo menos eu entendi o porquê. E essa explicação pra mim me salvou. Mas isso tem uma condição terápica, tu entende? Eu acho que é muito mais do que analisar friamente como roteiro, como produto audiovisual. Eu consigo compreender totalmente a interpretação do Maurício e acho muito legal, eu não tinha tido esse insight. E quando você explicou no vídeo e agora, eu consigo ver a ligação. Eu consigo ver o negócio, tudo bem, a gente não vai ter todas as respostas da vida, a gente nunca vai saber certas coisas, o que importa realmente é o que a gente... o tempo que a gente passa aqui junto, na Terra e etc e tal. Mas aí o que acontece? Tem dois lados. Eu entendi o lado humano e aí tem o lado da pessoa vidrada no plot, na história, né? Quem é esse cara, o Jacob, né? Quem é essa luz, cara? O que vai acontecer? O que esses caras vão fazer? Esses números? O ser humano insatisfeito. Exato. O ser humano insatisfeito. Não basta? Encontrou a paz. Chega, paz. O Jack fechou o olho. O Jack fechou, vamos fechar o olho também, cara. O Alexandre vai ter que voltar pra ilha, porque a ilha não acabou com você, Alexandre. Olha só, vocês lembram que no primeiro episódio, quando tá o Charlie e a Kate, ele diz, eu acho que a gente se conhece, a Kate diz, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Isso. Eu não acho que eles tenham pensado, realmente todo mundo aqui é quase unânime, que eles não sabiam o que eles queriam desde o começo. Mas isso aí me puxou, quando eu lembro que lá no primeiro episódio eles falam sobre eles já se conhecerem. Daí fechando um link com o último episódio, onde eles... E essa ideia que eu tenho de que todo mundo é um só e que todo mundo tá conectado e é só esse pessoal se achar, e essa consciência se encontrar para acreditar que é uma coisa só e a paz existe, enfim, ante a perdição. Uhum. Eu acho que é muito interessante isso, de lembrar de que eles lá no começo já falavam que se conheciam. E a tal música You All Everybody é muito interessante também de botar na... Só queria dizer que eu adorei a metáfora que o Maurício encontrou para definir Lost. Muito boa mesmo. Todo mundo aqui concorda com isso. Mas a metáfora que você encontrou em Lost, ela é invulnerável. Ou seja, se nós apenas... entendermos Lost como essa metáfora, nós teríamos que abandonar toda essa discussão. A metáfora é boa, mas dentro de Lost existiam já metáforas menores, não tão colossais quanto a tua. Por exemplo, a própria fumaça, que tem aquela trombeta e aquele barulho mecânico por trás, eu achei durante muito tempo que aquilo fosse uma metáfora. Achava até que fosse algo apocalíptico, sabe? A trombeta do apocalipse e tal. É por isso que ela faz aquele barulho. Uhum. Mas não, não existe isso. É muito pobre. Eles usam nomes da nossa realidade, né? Os filósofos, todo mundo já sabe que os personagens receberam os nomes de filósofos. Isso não se aplicou também na série. Uhum. Eu acho que foram coisas muito jogadas, sem sentido. O Maurício é um cara que a gente sabe. É um cara muito mais feliz que a gente. Não. Muito mais sensível. Que dá a liberdade, por exemplo, da Azaghal querer me oferecer camisa rosa, por exemplo. Parece cara, porque é uma droga. É uma droga ser sensível, entendeu? Uma coisa pra se notar do Carlton Cuse, do Damon Lindelof, é que eles trabalharam essa série como um ilusionista trabalha o seu número de mágica. Como é que ele faz? O ilusionista faz você prestar atenção em uma coisa enquanto ele tá fazendo outra. E aí, tum, acontece a mágica. Eles fizeram isso várias vezes de forma brilhante. Como, por exemplo, no primeiro capítulo da segunda temporada. Como é que eles fizeram essa ilusão, essa magia? Eles passaram a primeira temporada inteira estabelecendo a narrativa da série em presente e flashbacks das vidas dos personagens, né? Aí você, é presente, flashback. E aí, quando eles começam a segunda temporada, com o Desmond lá dentro da escotilha, botando o disco de vinil pra tocar, uma coisa tudo retrô, ele fazendo exercício, você fala, pô, isso é o flashback de alguém, porque ele já... colocaram isso na tua cabeça, a primeira temporada inteira, né? Quem é? Quem é essa pessoa? E de repente, tum, magia acontece. Você não tá vendo flashback de ninguém, você tá dentro da escotilha que eles abriram no último episódio da primeira temporada, né? Então é aí que a gente se surpreende, é aí que acontece a magia. A terceira temporada, a mesma coisa, você tá achando que vai mostrar a vida de alguém, tarará, de repente, será que é um flashback do Ben? Porque aparece o Ben lá do lado de fora da casa e tum, os The Others vendo o avião cair na ilha. Oh, magia, você foi enganado novamente. O problema da sexta temporada é que eles criaram uma distração absurdamente gigante com a Juliet batendo naquela bomba. E terminando com pá, lost. Você fala, porra, a bomba explodiu e eles criaram uma realidade alternativa. E o problema é que a magia não aconteceu, cara. Porque essa distração, a bomba não serviu pra nada, né, cara? A bomba não explodiu. A bomba não explodiu. Uma série de coisas não serviu pra nada, cara. Não foi só a bomba. Uma série de eventos que pra gente era importante e na verdade não eram. É, então, quer dizer, você fica assim, a temporada inteira falando assim, cara, quando é que isso vai se conectar? Essa realidade paralela vai se conectar com a verdade? E aí você vê que no final a gente já tava desconfiando que aquilo era um simulacro, porque tinha coisas que não faziam sentido com, né, com ser uma realidade alternativa. Tinha o cara que Pierre Chang, tinha os dois braços, etc. Tal. E aí pronto, aquilo não tem nada a ver. O problema foi esse. Isso não tem nada a ver com a trama da ilha. Isso é uma coisa separada que está acontecendo muito tempo depois, sabe lá quando, em um plano espiritual onde, sabe, não existe tempo. Queria citar uma frase do Tom Clancy, que eu acho que se aplica um pouco a esse caso aqui, que é... Do Tom Clancy? Olha, o grande autor de livros de espionagem. Se amarra também, eu sabia. Adoro o Tom Clancy, é foda, malandro. Jack Ryan, né, cara? Jack Ryan, forever. Foda, mas a frase dele é o seguinte, qual é a diferença entre ficção e realidade? É que a ficção precisa fazer sentido. É verdade. É isso aí. Sensacional! Não fez sentido, realmente. Mas na realidade, a gente sabe que nada faz sentido. Nada faz sentido, exatamente. Quem gostou do final, beleza, gostou. Mas não vai me dizer que você ficou feliz de não ter resposta nenhuma, que não teve. Quem ficou feliz de não ter resposta nenhuma? Você pode ter, como muita gente usou, foi um final justo, honesto. Honesto não. É, exatamente. Alguns adjetivos eu aceito. Emocionante, foi. Chorou, cara. Não, para, meu amigo. tu tá de sacanagem comigo, né? Ficou com um nó na garganta, borboleta no estômago, não? Meu amigo, eu não sei o que é isso desde que eu vi o campeão. Eu até entendo um pouco isso, que eu tava um pouco assim antes do último episódio, sabe? Eu já entendi o que são os The Others, eu já entendi o que é a Dharma. Os caras explicaram mais ou menos e é isso aí. Agora eu tô, sabe... Não é assim, os caras tinham que ter explicado mais, eu acho. Tiveram duas temporadas que eles podiam ter feito um foco na explicação, cara. A quinta e a sexta principalmente, podia ter sido uma temporada inteira focada na explicação. Você faz três mistérios, explica dois e um ficou pra lá e as pessoas vão especular durante 20 anos. Beleza. Agora quando você faz 138 mil mistérios e você explica cinco, e deixa todos os outros sobrando, é caído, cara. Isso é, caído. E explica os cinco a meia boca também, né? Meia boca, meia boca. Quando eles se propõem a explicar alguma coisa mesmo, eles acabam metendo os pés pelas mãos na forma de explicar o negócio. Sim, sim, verdade. Por exemplo, a Dharma. Pra mim, o maior símbolo do seriado inteiro é o Baguá lá, o da Estação Cisne, sabe? Lembra quando o cara entrou na escotilha e tinha uma pintura na parede que era igual a pintura do Widmore? Tudo era antigo da década de 70, mas as lavadoras de roupa eram novinhas, tinham duas, instalando de novas. Comida chegava do nada, né, sem avisar. Porra, cara, quem escreveu isso não podia estar de sacanagem só. Quem teve essas ideias? Eu vou fazer uma escotilha com uma porrada de coisas, todas elas da década de 70, mas vai ter duas lavadoras de roupa, zero bala. Tinha duas lavadoras? Tinha, cara. Tinha. Isso não é gratuito, cara. Isso não foi erro de continuismo. Pode insultar quantos pré-releases forem. Isso não é erro, cara. Isso é proposital. Porque apareceu mais de uma vez. Tanto que quando tem lá o onda magnética do final da temporada, as lavadoras mesmo saem andando pra cima do core, sabe? Elas se revelam, são Autobots. Tipo assim, teve coisas que realmente foram pensadas, mas abandonadas ou ignoradas. Foram abandonadas. A comida e coisas que faziam parte da trama mesmo. Mais atraiu as pessoas pra Lost foi justamente essa parte do mistério da arma e o mistério dos números. Com certeza. Todos os arcs se basearam nisso, inclusive na quinta temporada, depois, entre o hiato da quinta e da sexta temporada, eles fizeram aquele Mysteries of Science, que era uma espécie de mini documentário dos anos 80, que muito bem feito, por sinal, que falava só de Dharma, Dharma, Dharma, o tempo inteiro, como uma sociedade secreta, misteriosa, não sei o que lá. Eles alimentaram isso sempre, fontes oficiais, não eram pessoas, não éramos nós falando da Dharma, pesquisando, não. Teve um ARG entre a primeira e a segunda temporada da Dharma, lá números de Valenzetti, do cálculo de Valenzetti, que você tinha que montar o vídeo da Dharma. Eles alimentaram isso pra caralho. E aí chegaram no final e falaram, Dharma, não, era just for fun. O cara falou. Tem que entender, cara, que a série inteira é sobre aquela dualidade do Jack e do John, né? Do Locke e do Jack. Que então, porra, é sempre o homem de fé e o homem de ciência. Então a série é sempre esse embate entre os dois. O final foi pro lado da fé, muita gente ficou puta. Eu gostei, cara. Mas sabe entendeu? Não é questão de ir pro lado da fé ou lado da ciência, cara. É questão assim, a quinta temporada inteira e a sexta não serviram pra nada. Foram as minhas favoritas, cara. Mas o que elas acrescentaram na trama da história, cara? Nada. O que aconteceu na quinta temporada? Nada. A quinta temporada eles viajaram pro passado, viveram na Dharma e ninguém matou uma curiosidade nossa sobre aquela merda daquela Dharma, cara. Cara, aí que tá. No último episódio, teve a frase que eu acho que sintetizou Lost. Foi o tapa final na cara da audiência. O Desmond estava sendo amarrado pelo Jack, porque o Jack ia descer o Desmond, né, pela caverna, né? Certo. E o Desmond tá com aquela cara de bobo alegre, assim, de iluminado. E o Desmond, o que ele fala pro Jack? Nada disso importa, Jack. Essa frase é a chave para entender a porcalhada que fizeram. Ele encarnou a audiência, porque ele falou nada disso importa, e quando ele desceu lá embaixo, ele ficou putaço porque importava. Não? Teve um ataque de raiva e começou a gritar quando ele tirou a porra daquela rolha de merda que não valia pra nada. E viu que não fazia diferença nenhuma. Nada fazia diferença. Ele tem puta que pariu tomar no cu, né, cara? Porra, o que eu tô fazendo, né, cara? Os roteiristas é que falavam através do Desmond isso. Cara, audiência, nada disso importa, cara. Todas as teorias que vocês levantaram esses anos todos, não importa. Não, mas um pouquinho. Daí, vocês me forçam a criticar o roteiro. Eu não quero. Mas eu digo assim, ó. Porque com certeza, Harold, eles, os roteiristas que levantaram, não foi o público que levantou. Eles que levantaram essas teorias, e o público comprou o que eles estavam falando. Verdade. Ninguém do público inventou a equação de Valenzetti. Não foi o público, foram eles, cara. Num parece vídeo oficial dos produtores da emissora, né? Não era dentro da série, mas correu em paralelo com, né, elementos da série, porra. Quem tá ligado na série via que os produtores lá, eles falavam com o público o tempo todo, né? Através dos personagens, né? Sim, sim. Até, a gente até comentou, né? Que tem uma hora que a mãe adotiva lá dos garotos fala assim, ah, para de perguntar. Você não, isso não, aí eu acho emblemático, né? Cara. Porque é pra gente uma mesmo. Uma pergunta vai levar a outra. E não adianta mais ficar perguntando e tal. Então, quer dizer, falando com a gente... E uma coisa tem que ser dita, desculpa, Alexandre. É. Eles tinham dito, há uns 4 ou 5 episódios antes, que eles só iam explicar mais um mistério na ilha, que era o Flash Siders. Que era o Flash Siders, exato. O resto tava explicado. Até explicaram mais umas coisinhas ali no meio do caminho. Não, inclusive, eu acho que a parada mais clara que eles explicaram nessa sexta temporada foi uma piada interna deles com a galera da Comic Con. Porque, você sabe, na Comic Con, todas as temporadas, os caras iam lá fazer um painel, falavam com a galera fazia perguntas e tal. E na Comic Con, entre a quinta e a sexta temporada, eles fizeram uma sacanagem com... No meio da galera que tava lá no microfone fazendo pergunta, apareceu o Hurley lá, o Jorge Garcia. E aí ele começou a fazer pergunta pros caras, tipo assim, porra, vem cá, mas vocês vão explicar tudo mesmo? Aí ele, olha, a gente vai explicar o que importa, né? Aí ele falou assim, então... Lembra na primeira temporada, quando a Shannon teve, né, um problema de asma e ninguém conseguia encontrar a bombinha dela? Ele diz, ah, o que aconteceu com essa bombinha? Aí todo mundo riu pra caralho, fez parte da piada. E aí chega, na sexta temporada, o Hurley olha pro chão e pega a porra da bombinha da Shannon, né? Então, quer dizer, pareceu... Na hora eu achei um que legal, eles estão explicando a parada da Comic Con. Olha aí, uma piadinha interna deles, né? Mas aí pareceu que foi a única explicação de fato que eles deram. Isso é legal, muito divertido, se tivesse outras coisas legais, né, cara? Aí, como foi a... Foi explicado, assim, né? Fizeram essa brincadeira, né? E ignoraram todo o resto, né? Isso perde sentido. Eu acho o seguinte, vocês estão embarcando muito no negócio das perguntas, eu acho que é válido, mas a gente tem que entender os personagens, cara. Porque o mais importante da parada eram os personagens, pelo menos na minha cabeça. Mas é o que eles definiram com o final. Ah, a história toda do Lost é sobre os personagens. A ilha e todos os mistérios é um pano de fundo pra mover a história pessoas. Isso é outro problema, porque na primeira temporada... Nos documentários do DVD. Foi afirmado por fulaninho que eu não lembro o nome. Que a série era sobre a ilha. Eu sei, mas isso era a concepção do J.J. Abrams. Que foi o cara que solucionou o roteiro de Lost. Quando os caras querem fazer um show sobre sobreviventes. Um programa sobre sobreviventes. J.J. Abrams chegou assim, ó. Vamos fazer um programa não sobre sobreviventes, mas sobre uma ilha misteriosa. Essa é a parada, entendeu? Esse é o motivo da coisa toda. É a ilha. Essa foi a solução de roteiro que o J.J. Abrams deu pra ABC e que vendeu a série, entendeu? Só que ele parou de trabalhar na série depois da primeira temporada. Já não tinha mais J.J. Abrams, né? Quem cuidava eram os dois. E acabou que eles fizeram um final que era diferente do que o J.J. Abrams tinha. Tipo tinha assim, tentado. Eu acho que a série continua sendo sobre a ilha, mas aqueles personagens eram muito importantes, entendeu? E foram através deles que a gente conseguiu ver a ilha, conseguiu ver todos os mistérios que não foram resolvidos, tá? O que eu acho é assim... Beleza, os personagens, eu adorava os personagens, falo frases dos personagens, me emocionei quando vi eles se reencontrando no final e tal, tudo isso. Mas perdeu-se um tempo, assim, gigantesco pra nada, cara, porque a sexta temporada a gente perdia metade do episódio de um Flash Sideways, que levou uma conclusão... whatever, aquilo podia ser epílogo, podia depois, meia horinha depois a gente explica, depois que a gente explicou mil coisas da Dharma, dos números, daquela coisa toda, lembra? Aí eles morreram e aconteceu isso, olha só. Aí a gente ia ficar feliz e tal, mas acontece que não, eles parece que fizeram o contrário, eles podiam até botar esse final que eles botaram na televisão, no DVD, e botar um final de macho pra valer, matando o nego. Se tivesse só o final pra valer mesmo, o cara lutando com o Loki e não se preocupando, ah não, isso tudo, whatever, não importa, o que importa mesmo é que no final vai dar tudo certo. Depois de toda a merda, no final vocês fiquem tranquilos que a gente vai ter um final de novela. Não, acho que na hora que você introduz uma mitologia, né, como você até falou, você tem que ser coerente com essa mitologia. Isso realmente Exato. Feio, com certeza. Feio. Aquilo foi incoerente com a mitologia que eles criaram. Assim, o Walt apareceu pro Loki. Levanta daí. É, não é. Assim, o Dudu achou até que ele poderia ser a fumaça, né? Mas, pô, não era a fumaça, era o Walt fazendo uma porra de uma projeção. O Walt foi uma cagada desde o começo, cara. É, o Walt era todo especial, era pra ser o caralho a quatro, era pra ser o Neo, né? E no final das contas não era porra nenhuma, era só um garoto que envelhecia rápido pra caralho. Tem uma outra coisa. É, eles explicaram que eram os The Order, assim, né? Pelo menos eu consegui entender, né, nessa sexta temporada. Que era a religião, né, do Jacob, né, criada pelo Richard. Sabe, essa religião chegou a um grau tão grande, né, assim, de mistério e de seita secreta, né? Os caras tinham mega recursos lá fora. É. O Ben saiu da ilha quando girou a roda do Conan e chegou no hotel lá em Beirute, sei lá onde, e falou, eu sou Antônio Dutra, e a mulher abriu a suíte presidencial pra ele, e tá tudo certo, e o cara tinha dinheiro pra caralho, o nego tinha empresa de lixo com fachada, de avião e submarino, recurso pra tudo que é lado. Os caras tinham mega recursos, já era uma mega sociedade secreta de porra nenhuma. Qual o motivo do Richard não ser o líder? E tem sempre um outro pela saco pra. Ele queria pra dar pagar ordem. De consigliere. É porque ele não era italiano, é isso. O Richard é uma espécie de semideus, né? Você tinha o deus, que era o Jacob. E olha só, o semideus que foi cagado no final, né, cara? Não, ele foi cagado, ele foi escrotizado. Foi o Azaghal que escreveu o roteiro, cara, no final. Eu vou escrotizar esse não filho da puta. Não, que eu não teria escrotizado o Richard, não teria escrotizado o Widmore. O Widmore é outro que foi escrotizado, é verdade. Porque ele não servia pra porra nenhuma no final das não, contas, cara, olha só, o Widmore saiu da ilha, o cara era um mega industrial foda, milionário, voz rouca, sinistra. Bebe uísque de $1 milhão. Bebe uísque de $1 milhão, era sócio do pai da Sam. Azucrinou a cabeça do Desmond. Porra, né? Fez o cara pirar e o cara volta pra ilha levando uma porrada de equipamento, já deu uma vacilada aí, primeira vez que ele tentou voltar pra ilha, né, que ele tentou restabelecer a chefia dele na ilha, ele mandou Mr. Keane e os mercenários, né? Na segunda vez ele voltou com um bando de bunda mole que se fritava sozinho nas máquinas. Ah, eu vou ali regular, apertar ver se o cobre continua conduzindo o metal. O cara... Caralho, muito Angra 1, né, cara? Porra, cara. Angra 1 total, o bagulho. Aí os caras trazem uma porrada de equipamento, de cerca sônica, o caralho, e aí o cara vai dar um meteco na cientista e morre com um tiro na cara, meu irmão. Por quê? Não. O que caralhos d'água ele aquela a Tina Fey estavam fazendo na casa do Ben, cara. O que eles foram fazer lá? Ele foi dar uma... Ou ele tava procurando abridor de lata, ou ele queria dar um confere ali na cientista, cara. Não explicou por que ele foi fazer lá. Não explicou nada. E mais, e tava também ali de bobão naquele purgatório, né, cara? Não, que, porra, ali totalmente também, né, cara? Não era nenhum cara mais evoluído nem nada. Não, mas você entendeu? O purgatório dele foi ser amigão do Desmond. Porra, que beleza, né? Só não é pior do que o purgatório do Said. Porque pensa bem, o Said matou e esfolou por 6 anos em nome daquela mulher, tal de Nádia, que pra ele era o tudo. Uhum. Aí o destino dele era, no final era ficar com a biscateira da Shannon. Que maluquice é essa, cara? Isso não fez sentido nenhum, cara. Olha só, sem sacanagem, cara. De todas as coisas que eu ainda tenho dúvida e que eu gostaria de ter resposta, que eu não vou dizer que não gostaria, porque eu gostaria. Se eles me vierem mostrar o Ben e o Hurley catando coquinho na praia, eu vou ficar putaço, cara. Eu vou ficar putaço, meu irmão. Me explica qualquer outra coisa menos isso, cara. Na minha cabeça... O Hurley tem um papel muito mais importante. Porque um dia eles estavam lá, no futuro, a porra daquela rolha de poço quebrou e o Hurley se sacrificou e ficou lá no lugar da rolha, velho. Coitado, velho. Mas, cara, falando em rolha, isso que pariu. Caraca, cara, de todas as coisas que eles não precisavam mostrar... A rolha era a maior de todas, né, cara? Ah, não, a rolha foi demais mesmo. Por quê? Ah, caralho, meu irmão. A rolha simboliza Pra mim, a rolha simboliza o episódio final, cara. Pra início de conversa, cara, vamos falar sobre o Décimo nessa parada. A função do Décimo era só ser um saca-rolha? Era pra isso que era toda a parada envolvendo o Décimo, pra ele ser um saca-rolha? Era pra isso. E que nem era tão exclusivo assim, porque o Jack foi lá depois e ainda mexeu na rolha também. Não, mas o negócio é o seguinte, o Jack não ia conseguir tirar a rolha, porque ele ia morrer lá com aquela água eletromagnética, o cacete. Só consegue colocar a rolha. Ele só conseguiu colocar a rolha porque apareceu lá, porque não tinha água, maluco. E quando o Desmond entrou na água, começou a gritar de dor e começou a sair luz de tudo quanto é lado e tal. Aí você lê, ah, então é isso. Ele sobrevive, é isso. Depois, pra botar a rolha, whatever. Qualquer um pode ir lá e botar a rolha. Pô, mas como é que ele saiu? Como é nojento isso, né, Brad? Não, é sério. Não tem, não tem valor de história isso. Não. Pra mim, a Rousseau 1.0 falando ali tinha o que tem o coração de cada pessoa, aquela luz e tal, não sei o quê, tava ótimo. Explicou exatamente, aí, né? Exatamente. Eu não quero saber o que tem dentro do... Não precisa entrar na caverna. Ia ser maneiro, assim, ficar aquele suspense. O que tem dentro da caverna? Isso, a gente podia até ligar. Pô, precisa. E ficou totalmente sem sentido, porque o indigente caiu por dentro da caverna, saiu fumaça. É. Neguinho entrou e não aconteceu nada. O indigente caiu, foi até a rolha e virou fumaça. Tinha outras pessoas que viraram esqueletinho. Sim. O Jack simplesmente foi transportado dali. Não, ficou sem sentido nenhum. E a mulher falou, ó, a pior coisa que pode acontecer é entrar aí dentro. Você nunca entra aí dentro. Ela falou pro Jack. Aí entrou o Ben, entrou o... É, entrou a cabeça do Hurley. Virou festa, virou dona. Não, é independente disso, de entrar ou não, entrou até a beirada, tipo, botou só a cabecinha, né? É, como isso já? Que eu ia falar, entrou só a cabecinha. Não tem ombro, caralho, não foge. Independente disso, eu acho que foi uma parada boba, infantil, mostrar a parada. É uma parada incompreensível pro ser humano. Você não consegue entender e definir. Então, você não precisava mostrar o que tem na Caverna da Luz. Tem um poder ali, ponto final. Whatever. Sabe? Agora, o cara fez um plano... Ô, oh, Jacob, eu vou te falar, meu irmão. Se eu ver esse cara, eu vou comer ele de porrada na rua. Cuidado com a dor de olho, dá de porra, tá ali. Porra, que plano, meu irmão. Eu vou pegar uma porrada de gente, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu ganhei esses poderes, eu tô perdido pra caralho. Se esse foi o roteiro que os caras pensaram na minha mão, vamos fazer o seguinte. Ah, o Jacob vai sair da ilha, vai ser foda, ele vai ficar maluco com essa porra. O cara vai tocar nos seis escolhidos. Vamos falar que o Jim e a Sam são especiais, que o amor deles é foda demais. Vai tocar no nariz sardento da Kate, vai dar caneta pro Sawyer virar um vigarista, vai fazer aquela coisa toda. E depois esses caras vão voltar pra ilha e vai ser foda porque, na verdade, só dois deles vão importar. E o resto é contingência. É contingência, o cara saiu tocando. Eu já tô aqui fora mesmo. Vou dar uma encostada numa galera extra. Exatamente. Normalmente, quando você tem uma figura com poderes divinos, né? Você espera que o plano deles seja uma parada mais precisa do que mandar 40 mil pelotões correndo numa praia da Normandia até conseguir alcançar o bunker, né, cara? Eu queria falar sobre uma coisa que eu gostei, por incrível que pareça. O que eu gostei no capítulo final, quando Desmond, ele desceu e chegou ali perto da luz, ele encontrou todos aqueles cadáveres, né? Que até isso. Então a gente não tinha a menor ideia que existiam. Aliás, a ilha é um cemitério enorme. Isso foi muito interessante porque mostra que os segredos da ilha, eles se perderam ao longo de milênios. Vários Jacobs governaram aquela ilha. E que nem aquela brincadeira do telefone, sabe? Que uma pessoa fica falando para outra, cochichando no ouvido. Telefone sem fio. É, telefone sem fio, isso mesmo. Então, e aí no final, a última pessoa fala a mensagem que recebeu e fala tudo truncado, né? É, exato. Uhum. É exatamente isso que é a ilha, né? Correu-se tanto tempo que os mistérios foram se perdendo de Jacob para Jacob. Sim, sim. Por isso que o último, o Jacob, de fato, era um total ignorante. É, com certeza. Nunca saberemos tudo sobre a ilha. Justamente por causa do maldito telefone sem fio. Não, e é legal isso, e mais uma vez comprova que somos nós, espectadores, que vamos realmente tapar o furo do roteiro. É, a gente vai preencher as lacunas, com certeza. É isso então, é legal. As teorias, série. As teorias são muito legais, né, cara? As teorias são mais legais que o roteiro, muitas vezes. Né, o Desmond foi lá, tirou a rolha, beleza, não sei o quê. acabou o poder da fumaça, porque a rolha saiu. O grande plano dele era se tornar mortal e se fuder? Não, cara. Não, ele poder, não tinha poder plano morrer? Nenhum, então. Qual era o plano dele? Como é que ele queria sair da ilha? Se ele não queria sair no submarino e ele não queria sair no avião, como é que ele queria sair? Ele queria sair do jeito mais difícil, que era no barco, né? Elizabeth. Se logo depois, quando ele soube lá qualquer porra que o Desmond tinha saído, ele falou, pronto, agora foda-se, vou pegar o Desmond, vou cagaçar a parada toda. Qual era o plano dele? Não, não tinha mais plano nenhum. Não tinha mais plano nenhum, cara. Não tinha. Se ele explodiu um submarino e a ideia era explodir o avião, como é que ele ia sair? Por que que o Jacob não deixou ele sair, gente? Vai, meu filho, vai, segue o teu caminho, cara. Não, porque ele era o mal. Não era, não era. Não era mal, não, cara. Era. Ele só tava, olha só. Meu irmão, se uma velha louca mata minha mãe, eu vou matar a velha louca, caralho. Olha só, vamos se botar. Ela fala, você não vai sair daí, tá de castigo. Vamos sair, caralho. Exatamente. Se uma velha louca mata minha mãe, por dessa forma, eu ia com certeza matar a velha louca. E se o meu irmão, o gêmeo, e fala que eu não posso sair da ilha e eu viro uma fumaça penada numa ilha, cara? É, ficar muito puto, né? Olha só, a fumaça pegou leve, cara. Eu ia escrotizar muito mais. Eu ia escrotizar muito mais. Primeiro, eu ia me personificar como John Holmes. Eu não ia ficar na forminha de Christian Shepard, cavalo, não, meu irmão. Eu ia ator pornô aggressive, sabe? King de Bengala. Ia chegar de King de Bengala na praia, meu irmão. Sabe uma coisa que eu acho perigosa, hein, quando se trata de Lost? É que podem existir, de fato, significados que a gente não está enxergando, metáforas que a gente não está enxergando. Então, de repente, daqui a alguns anos, ou até mesmo daqui a algumas horas, depois que esse Nerdcast for publicado, alguém vai dizer, meu Deus do céu, leiam e parem de falar. Tem certas coisas na série que me intrigam e eu não sei o significado, não consigo perceber. Maurício Saldanha, você estranhou que antes da caverna são dois rios que se encontram lá na frente? Isso pode ter algum significado que a gente não percebeu. Mas isso é uma das metáforas, isso também ajuda, Herod, justamente a ideia de todos somos um. Eu falei lá do começo, eu quando comecei a ter esse insight no último episódio, foi no último episódio que eu tive esse insight, eu fui atrás do primeiro episódio do piloto e percebi isso. E por isso que eu acho que fechou tudo, fechou o ciclo. Porque lá no começo eu já tive a resposta. Tanto do Drive Shaft, eu fui atrás, eu comecei a ouvir a música, eu traduzi a letra e disse, meu Deus, tá tudo dito, todos somos um. É a teoria do universo, Lost é a teoria do universo, é o Big Bang. Uma coisa que eu fiquei maluco, toda hora a gente queria saber, ao menos eu, quem é que é a mulher, a mãe do filho de Jack? Quem é que é a mulher do Jack? Uhum. Ou seja, quem é? A mãe, né? Então, se uma vez eu digo que eu acho que todos os personagens são fragmentos de uma mesma pessoa, sim, Jack sendo o homem, né, representando o homem, Juliet é a mãe dentro deste homem. Quem é que estoura a bomba? Uhum. É a mãe. Então é a mãe que dá a possibilidade, porque é a partir da bomba que começa os flash sideways. Então é a mulher, a mãe, mulher já por si só, e mãe, que representa então, que possibilita a este homem, humanidade, a descoberta de tudo que significa que somos uma coisa só, pronto. Esses flash sideways só mostram isso. Eles se tocando, não mostra que eles já viveram em outra época, mostra que todo mundo já se conhece. Não é que eles vão viver um grande amor ou foram feitos um para o outro. Não, que todo mundo já é ligado. Eu conheço a Zagal, eu conheço o Herod, eu conheço o Dudu, eu conheço o Nick, eu conheço o Alexandre. Nós todos já se conhecemos. Aliás, Nerdcast é a prova disso. Olha aqui, nós estamos se conectando. Esse é o nosso flash sideways. Nerdcast é a nossa constante, então. Porra, que foda isso aí, cara. É, assim, só que a bomba não gerou os flash sides, né? A gente achava que tinha, mas não... Não, seria tão legal, né? Não, não, a bomba não explodiu, né, cara? A bomba mandou eles pra tempo... A bomba só mandou eles pro presente. Não, não, não, né? Perfeito, mas é a partir de... Né? A partir da bomba que começou os flash sides, não? Isso, como narrativa, né? Não na cronologia da história, né? Tu quis acabar com a minha teoria, isso? Obrigado. Outra coisa. Quem é o primeiro personagem que aparece? É o Jack. Não, é o Jack. Não, é o Jack. Ele é muito nerd. É o Jack, é o Jack. É o sapato. Não, é o Jack, tá? O Jack tá distante de todo mundo. Por quê? Comecei a pensar, mas por que raios ele tá distante de todo mundo? Mas legal que a minha clarividência é tão boa que as minhas perguntas têm respostas imediatas. Claro, Então, é porque ele é essa representatividade do homem. Então, ele se aproxima da beira da praia, pode ser a beira da consciência, e vê, então, o homem em fragmentos, ele mesmo, e diz, caralho, vai ser uma jornada foda, meu amigo. Vou ter que juntar essas peças todas de novo. E ali, o Loki, porque não representa o inerte dentro de nós, a Sam e o Jean, que não falam inglês, não representam o desconhecido, acho que cada um pode representar algo do homem, e não só um personagem ali com uma vida. O que o Maurício falou, a análise dele intra-personagens é perfeita, eu concordo totalmente, entendeu? Eu também. Acho isso mesmo, a série foi isso, né? O que aconteceu é que muita gente ficou vidrada no outro lado da moeda, que era uma narrativa de mistério. Mas o mistério fazia parte, segundo a analogia do Maurício, fazia parte da própria vida do homem, o mistério insolúvel, o universo. Tá aqui a maior pergunta sem resposta, tá aqui em volta da gente o tempo todo, e não vai ter resposta, né? A gente vai morrer sem resposta disso. Porque cada pergunta leva pra outra pergunta. Exatamente, e porque, como disse o papai Shepard, não importa. E é isso mesmo, eu concordo assim. Se você parar pra olhar a vida de todo mundo, cara, esses mistérios todos do universo, cara, insolúveis, não importam. Caralho, o Aaron viveu uma vidinha de merda do caralho. Um alcoólatra a vida inteira, né, cara? Viveu com a mãe louca, lésbica, né, e viveu uma desgraça. O melhor momento da vida dele foi o nascimento. Não, mas o Aaron podia ser também um simulacro, que nem era o filho do Jack ali, cara. O Aaron nem tá lá na igreja no final, né? Ele não... Não tava. Largou o bebê de lado de novo, né? Se tu for pensar em termos de simulacro, eu entenderia que o filho do Jack, na verdade, é o pai dele, né, cara? Que é, assim, a maneira que o Jack tinha de se, meio que de se redimir com as coisas... Acho que, claro, assim, as coisas que ele tinha feito com o pai, os conflitos que ele tinha. Porra, eu queria tanto que o filho do Jack fosse um indigente, cara. A gente tinha toda uma teoria, né, cara? Isso ia ser maneiro, né? Imagina, no final, abre a porta da igreja e aparece o filho do Jack, e aí vira fumacinha e fala... No episódio LAX, primeiro episódio da sexta temporada, mostra-se a ilha submersa. Que porra que isso significa? Cara, no flash isso time. Significa que a ilha também tá no purgatório, não sei porquê. Aquilo era uma representação dos traumas do Jack, que tava com aquilo na cabeça quando morreu, né? Da ilha afundar e tal. Tem uma cena muito legal que, na hora que começa a tremer o avião, você tá vendo de novo aquela cena do avião tremendo, e aí ele para de tremer, a Rose tá do lado do Jack, ela fala assim: "You can let go now." Assim, né? E aí ela, você vê que ela tava falando dele, que tava com a mão no... Tava segurando com força o braço da poltrona. Todo esse flat sideways foi de "you have to let go", né? Então, quando o Jack passou por aquele momento, foi o grande trauma, a grande mudança, o impacto da vida dele, e ele passou... A Rose fala, "you can let go", tá na hora de você se libertar disso, né? Mas olha, o jovem nerd, apesar da frase de efeito surtir efeito, ela não pode te enganar a ponto de você achar que toda essa parte de purgatório serviu pra alguma coisa. Não, a frase de efeito funcionou não, pra você. Mas a parte de purgatório serviu para os personagens. Ele tá completamente fora da trama da história, da ilha. Isso, entendeu? É isso que eu digo, é isso que eu tô falando desde o início. Aquilo é uma resolução de personagens. E ela puxa, pelo espaço que ela tomou na sexta temporada, ela puxa a série inteira, como o Maurício analisou, para apenas os personagens, entendeu? É uma negação dos outros anos, infelizmente. Sim, acho que a questão é conflito final dessa série é narrativa versus metáfora, né, cara? Acho que tudo se baseia nisso. Então, se o cara, como muitos, né, assim, como até como eu, ficou, a galera que ficou assim meio presa na narrativa, ficou se ligando na narrativa, na história mesmo da parada, não gostou. Agora, se você vê uma coisa maior como metáfora, assim como o Maurício colocou, funciona. Já que a série falou de conflito durante seis temporadas, eu acho que o conflito final é esse, né, cara? Eu acho que o conflito é essa parada que eu falei aí. Narrativa versus metáfora. Perfeito, perfeito colocado. Pronto, acabou o programa. Vai fechar os olhos, fecha os olhos logo. Fecha os olhos. você puxou um assunto que eu queria falar sobre dois tipos de narrativa diferentes. O Yabu conhece. Uma que a gente chama de story-driven stories, ou seja, a história dirigida pela história, e character-driven, né, que é a história dirigida para os personagens. Existem essas duas tipos de narrativa. Por exemplo, vou pegar um filme que é story-driven, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o livro, o filme, é story-driven. Você vê que o que interessa ali é a trama do anel e dos caras tendo que destruir o anel. Os personagens, a gente já falou até no Nerdcast, são meio rasos e tal, você tem mais um desenvolvimento nos Hobbits, mas o que interessa, o que te faz seguir é a história. Agora, por exemplo, Profissional, aquele filme do Luc Besson, é um filme character-driven, porque Exato. O que interessa ali é o personagem, é a evolução do personagem, o que acontece com ele, a história, ela tá lá só pra amarrar os fatos que acontecem com o personagem, né? Os Suspeitos e outro filme character-driven, Ghost Dog, todos esses filmes são character driven. Pulp Fiction também é character driven. A história é whatever, o que importa são o que acontece com os personagens. E o que acontece? Lost sempre foi pra todos nós, todos os fãs, uma mistura de character driven e story driven. Porque você aprendeu a gostar daqueles personagens, você foi conhecendo a vida deles, foi entendendo por que que eles agiam daquela forma na ilha quando você viu um flashback da vida deles. Isso é muito foda. Exato. E aí, ao mesmo tempo, você tava junto com eles naquela história. O que que está acontecendo? Dharma, tudo, Jacob. E aí, no final, o que os produtores disseram na cara de todo mundo? Gente, essa história toda de Lost é character driven. E é isso que eu fico puto. E aí, todo mundo que tava vidrado no story driven ficou puto, com razão. Mesmo porque todas as ações de mid-season, né, arcs e tudo que foi feito off-série, assinado pelos produtores, assinado pela ABC... Era story-driven. Era story-driven, cara. Exato. Isso que é a parada que incomoda, entendeu? Simplesmente ignorar algo que eles fomentaram é que é bem caído, entendeu? É, porque o que que eles querem dizer? Ah, gente, a vida é assim, a gente não tem resposta pra tudo, a gente... Ah, beleza, né, mas isso... Passa por um monte de merda e tal, não, mas... Eu concordo que a gente não tem resposta pra tudo, e no final, sei lá, do meio pro final, na véspera do último episódio... Ninguém mais queria resposta pra tudo. É. Ninguém queria alguma resposta, cara. Tava todo mundo conformado, né? Sabe, porra, tipo, paradas assim, cara, que eu quero explicasse só os números. Ah, eu já expliquei. Cara, se eles aparecerem na minha frente e falarem que explicaram os números, eu vou falar, me escute bem, porque eu vou dizer só uma vez. Porque essa explicação não cola, cara. É. Aí parece realmente que eles tinham contratado um roteirista, o cara fez uma ideia foda pros números, vão botar uns números malucos, e eles vão ter relação com o final, e aí a gente bota esse número aparecendo em todo lugar, no relógio, nas garotas de time de vôlei correndo, o número do avião, o assento dos caras, o... Tudo. Equação de Valenzetti, vão fazer um ARG, vários vídeos fodas, vai deixar a galera maluca, baixar isso, procurar na internet, fazer a série ficar viva, criar esses negócios todos, e aí no final a gente amarra isso, os caras, beleza, gostamos, pode fazer, garoto, escreve aí, ah, tá demitido, deixa pra lá. Acabou que os números ficou que nem aquele símbolo do Heroes, né? Exato! Exato, cara, isso é triste, isso é caído. A gente zoou pra caralho esse símbolo do Heroes. Olha só, eu não consigo, pra mim os números são fodas, e o cara que escreveu esses números tem que aparecer e explicar ele. Só confirmando isso que o Dave falou, que no final, todo mundo só tava com expectativa de uma coisa ou outra. Foi um post que eu li num blog, o cara escreveu, meu irmão, se eles me falarem pelo menos quem é que tava na cabin do Jacob, eu já tô satisfeito. Não precisa me falar mais nada, só pode me diga ser, quem é que tava lá, cara. Pode terminar da forma que eles quiserem, pô, só quero saber quem é que tava lá. Olha só, lá, não cara. Precisava mostrar nada, beleza, mas se você tivesse dado um final melhor do que um afterlife, cara, porque o final ficou com uma cara de epílogo. Epílogo? Ficou Senhor dos Anéis, cara. O cara jogaram a parada no vulcão, só que o Senhor dos Anéis tem uma porrada de final. E nesse não teve final. Exatamente. Olha só, a gente derrotou o cara, mas foi qualquer coisa rapidinho aqui. É. E vocês conseguiram fugir. Concordo. Mas o importante mesmo é depois que todo mundo morre, pra vocês perceberem que no final mesmo, tudo dá certo. Tudo vai ficar bem. Sabe, parece que faltou culhão, faltou bola pros caras assumirem um final que, porra, caralho, que merda, o Jack morreu, que merda, o Sawyer saiu da ilha e ficou sem a Juliet, sabe? Quem mostra é só o cara feliz com a Juliet no Afterlife lá. Aí ele se abraça, Juliet pega no chocolate, aí lembra do... faz o link com o primeiro episódio, que ela fala o que ela falou ali, beleza? Ah, interessante, bem bolado. No cu, pardal. É. Bem bolado, não. Eu queria ver, ou queria que fosse falado, muito melhor do que saber que no final eles se encontraram e caminharam pra luz juntos, era que o Sawyer saiu dali, ficou na merda, sozinho, que, sei lá, foi procurar a filha e ajudar a filha a crescer, e... foi arranjar um emprego, voltou a ser grifter, que a Kate ajudou a Claire, sabe? Porque, porra, cara, a vida dos caras que eu tava seguindo não era a vida que era depois de morto, porque senão não precisava me contar nada. Começava o seriado, sabe esse pessoal que caiu na ilha? Se você olhar daqui a algum tempo, eles vão morrer, mas tá tudo certo, eles vão se encontrar e vão ficar felizes de novo. Sabe o que eles poderiam ter feito? Vocês querem fazer o final espírita aí, de superação, e no final vai ficar tudo certo? Beleza, bota isso nos extras da porra do DVD. Isso seria um extra irado. Exatamente. Seria. E bota um final for real na série, meu irmão. Bota a parada que todo mundo queria ver mesmo, pra valer. E não a parada que todo mundo achou digno e que achou justo, porque, porra, cara, vocês podiam... A questão que deixa a galera exaltada... Não daria pra ter gravado esse Nerdcast na semana que acabou o negócio. Porra, ia ser quebrar tudo, cara. Não daria. Isso era porrada aqui. Mas o que acontece? Os caras fizeram um final digno em vez de fazer um final foda. É. Essa que é a parada enlouquecedora. Os caras podiam ter feito um final foda e aí no extra botava o epílogo. Puta que pariu, ia ser mais foda ainda, porque a gente ia ter ficado satisfeito pra caralho com um final foda, e aí esse final de novela ia ter maneiro. Podia até botar o Maestro Superação, se quisesse, no final. Eles perderam a oportunidade de fazer um negócio épico. Fizeram um negócio decente, mas perderam a oportunidade de fazer um negócio épico. Os adjetivos que eu não aceito, viu, por esse final. Honesto, justo, digno. Decente, digno. Satisfatório. Até porque ele te levou 200 pratas, né, velho? Se chamar esse final de digno, eu vou chamar a puta do centro da cidade de pudica, cara. Eu falei no último Nerdcast, no começo, falei assim, cara, esse Flash Sideways tem que ser uma parada muito importante, verdade, pra trama. Verdade. Pra, pois porra, é. Metade da temporada foi falando disso. Não precisava ter tido isso, porra. Foi pra validar o final deram, cara. O final Manuel Carlos. Podia ter sido só um episódio. Não precisava ter ocupado a temporada inteira. Não, cara, né? foi um final... Assim, o Yabu escreveu... O texto do Yabu é foda, tá o link aí. Acessem. Valeu. É bem-humorado, é direto ao ponto. E eu concordei com tudo que o cara disse. O cara, no final, temos que passar uma boa mensagem. Eu selecionei um trecho aqui do texto de Abu, que eu realmente achei muito bom e vou ler. Diz assim: imagine que o vinho é algo menos vil que o mal encarnado. Trata-se apenas dos lugares comuns, do marasmo criativo, dos pontos de virada, dos casamentos em final de novela, Seedfield. E a rolha é a ilha de Lost, que durante 6 anos... impediu que estes males tocassem em nossas vidas. E aí vem um desgramado, uma figa, e quebra a garrafa. Com a garrafa quebrada, não teve rolha que segurasse a enxurrada de clichês que atingiu o mundo. Teve beijo, teve eu te amo, teve eu também, teve luta na chuva, teve reencontro do pai com o filho. Só não teve casamento, mas teve igreja, cara. Teve igreja, cara. Foi quase casamento. Muito bom. Muito bom, cara. Perfeito, cara. Eu me emocionei muito com a cena do nascimento do Aaron, o novo nascimento, com o reencontro do Sawyer e da Juliet. Quando eu não sabia que era o Afterlife, eu achei emocionante e tal, mas quando eu vi de novo com essa concepção que eles estavam se encontrando depois de ter separado e tal, cara, mas eu chorei que nem criança nessa porra, cara. Chorei mesmo, cara. Chorei, Tucano. Eu chorei também. Não, chorei pra caralho. Chorei, cara, porque a conclusão, a ligação que esses personagens tiveram no final foi bonita e fez jus já aos personagens, não à história. A gente realmente achou uma merda. Essa é a parte que eles eles entram na igreja e começam a se abraçar. Pegou muito mal, cara. É novela demais, né, cara? É, momento assim que... Porque os atores dessa série, eles são muito bons, cara? Assim, a série tem vários méritos, principalmente essa parte pra dos mim, atores. Pra mim, se o cara que fez o Loki não ganhar um prêmio, o Globo de Ouro... Porra, grande ator, assim, é sacanagem, é roubo. É impressionante que eu... Como ele muda de Loki pra indigente, a né? A cara, assim, cara dele, né? Você sabe, né? Pô, incrível, a cara, né, dele, o que que tem. Você sabe que é Loki, outro personagem. O Loki tem cara de gente boa, né? Assim, exato. Não tem cara de cara ruim. Indigente, não. Ele tem uma expressão mais evil, né? Exatamente. Mas o momento que eu achei foda, assim, foi quando o Hurley volta com o Jack lá pro buraco da rolha, e aí o Jack fala que vai morrer, que tem que entrar, que vai... E aí o Hurley faz uma cara e começa a chorar. E essa parte é muito foda, cara. Que o Hurley, ele eu, é um... Eu botei até ator, esse, cara, no meu final. É. Porra, muito foda, cara. E outra parte que é emocionante pra caralho é quando o Jack se dá conta que tá morto. É. E ele encontra o pai lá, o Christian Shepard e tal. E aí o cara chora. Irmão, ah, o Jack, ele é o chora, profissional. Ele é o rei do choro, meu irmão. Ah, meu irmão, caralho, o five, né, filha, cara, da puta chora como ninguém, cara. Aí eu falei, chora! Chora tudo agora, meu irmão! Eu já gostei do encontro dele com o Loki lá dentro, que eles se olham. Ele não precisa nem falar muito, né? Só se olham assim com aquela cara que, pô, beleza, né? Eu pensei nessa hora, assim, que eu tava muito puto nessa hora, tá ligado? Eu não consegui me emocionar. Não deixe também escapar a cena que o Loki perdoa o Ben. É muito significativo assim. Ele fala, olha, se isso te ajuda, eu te perdoo. E, pô, o cara é puta torco, ele faz a expressão dele diz tudo, né? Os dois, cara. É uma cena muito, E é muito maneira foda. Porque, assim, é o final, cara, se fosse exatamente como o Tucano falou, cara, se já não tivesse sido feito e se não tivesse saído tanto do eixo da parada, seria uma parada realmente muito foda, assim, sabe? Não teria gerado esse sentimento de incompleto, né? Que esse final deixou a parada incompleta. Aqui é muito maneiro, realmente, o cara desculpar o outro e aí o Ben vira e fala assim, ah, eu acho que você não precisa mais dessa cadeira. E o cara levanta e vai andando. Pô, muito foda, né, cara? É, então... E aí, quer dizer, a gente se emocionou com isso. Com essa parte, nos tocou. E ao mesmo tempo... Mas gente... é piegas. É piegas. Exato. Mas é que a gente ama esses personagens há 6 anos, né? E esse final, é mega clichê do cacete. Mas ele emocionou porque os personagens estavam apegados a eles, né? E todos excelentes atores e tal. O primeiro da série, assim, foi a forma, cara. Isso aí pra quem curte cultura popular e ficção científica como eu, como a galera, como os nerds, cara. E não só ficção científica, tudo, né, cara? Assim, é a maneira como é que eles conseguiram encaixar no Lost, cara, tantas referências da cultura pop dos anos 50 aos anos 80, cara. Isso, porra, foi muito maneiro, ao ponto de que, cara, eu conheço muita gente que chega pra mim e fala assim, pô, cara, li um livro que eu acho que o Lost foi baseado nessa parada. Eu, particularmente, tinha duas paradas que eu vejo, claro, que é o Elo Perdido da década de 70, né? Que, porra, tem tudo a ver com o Lost, cara. Os caras se perdem, e o Elo Perdido parece aquela besteirinha de dinossauro, mas a história por trás é muito foda, apesar de ser meio boba, mas eles estão perdidos, na verdade, num lugar que é alheio ao espaço-tempo, né? E eles estão presos num loop temporal, por isso que eles não conseguem voltar. Não é um pré-história. Outra parada que é muito foda é aquele... Alguém já se lembra daqueles jogos Myst e Riven? Porra, aquelas ilhas, cara, cheias de eletromagnetismo, os livros audiovisuais com as instruções. Então tem muita coisa. Eu tô falando só coisas minhas, mas se você pegar, cara, volta e meia alguém chega e fala, ah, isso aqui é Lost, isso aqui... Os caras, na verdade, pegaram muita coisa, eles tinham muita bagagem de cultura pop, por isso que também é maneiro, porque você fala, ah, pô, então isso aí, esse signo já vi em algum lugar. É uma parada que eu me amarrava, e aí, sabe, é bacana que turbina a história, turbinou a história durante muito tempo, né? Aham, com certeza. O melhor, assim, descrição do sentimento do final de Lost pra mim foi o Mazola que mandou no e-mail que a gente tava mandando antes. É, verdade, eu concordo. Ele chegou e falou assim, eu estou me sentindo como se eu descobrisse que eu sou adotado. Eu não vou odiar meus pais porque eu vivi toda a minha vida toda, com eles. É. Eles cuidaram de mim e foi legal a minha vida inteira. Mas eu vou ficar muito puto, cara. Assim, um amigo que você teve durante anos e ele foi seu parceiro em várias roubadas, várias alegrias, foi legal pra caralho. Aí ele vai se mudar de cidade. Aí ele fala assim, pô, eu preciso de R$200 aí pra fazer não sei o que antes de ir embora, eu te pago. e ele vai embora com suas 200 pratas. Tá ligado? Pô, foi teu amigo, mas caralho, o filho da puta cagou no final, né, cara? O Jurandir Filho falou no Twitter pra aquela galera que tá falando assim, ah, perdeu 6 anos da tua vida. Caraca, falar que perdeu 6 anos da sua vida parece que... deixa ele extremamente puto também. Sabe, é. Parece que o cara foi sequestrado pela FARC, exato. Essa galera perdeu 6 anos. Já fizemos umas contas aqui, deu 85 horas pra quem viu só uma vez. Dá 3 dias e ele falou, porra, mas não perdi 6 anos. Quer dizer, o final não gostei, mas é que nem terminar com a namorada que namorei 6 anos. Tu terminou, mas pô, durante aqueles 6 anos tu não perdeu 6 anos só porque namorou a garota e terminou. Você viveu coisas boas, cara. Você viajou, você amou, você sentiu paixão e tal. Partilhou a sua vida com aquela parada e acabou agora e pronto. Mas não perdeu 6 anos porque participou daquilo. Mas convenhamos que ela botou um chifre no final. Não precisa ser tanto um chifre. Eu tô puto com a namorada, cara. Não existe perda. O nego fica falando, perdi 6 meses. Não existe perda. Existe uma decepção com alguma coisa, entendeu? Pô, foi 6 anos e no final não foi como eu queria. Eu fiquei extremamente revoltado. Eu acho que ao longo dessa mais de uma hora de programa, vocês perceberam isso, né? Fiquei mega revoltado com o final. Mas eu fiquei extremamente revoltado também porque eu tava desabafando no Twitter. Tava enchendo o saco até de todo mundo, falando mal do último capítulo. E começou uma galera a soltar a gracinha, falar assim, se fuderam, ficaram 6 anos, perderam 6 anos. Eu falei, não perdi 6 anos, mas que foi legal pra caralho, que teve conversas, que teve especulações, a gente gravando esse Nerdcast, que foi todos eles, eu achei legal pra caralho. Até hoje, depois do final da série, a gente continua falando sobre a série. Foi uma série que foi... Vai, é clichê, mas foi divisor de águas. A melhor série que eu já vi, super, tá ligado? Foi super. Até os momentos de ansiedade antes do porra, cara, isso que maneiro, é parada. Deixar na hora do almoço baixando o episódio pra chegar em casa, eu e minha esposa, vamos Lost, parecendo criança. Isso é legal, exato, pra caralho, tá ligado? É. Então acho que perdeu e não viu. E hoje em dia não dá mais pra ver, porque não vai ser a mesma coisa. Você pode ver, pode achar legal. Não é a mesma coisa do que você ia passar 6 anos especulando, 6 anos exatamente conversando. Eu adorei ter visto Lost, tá? Me perguntaram essa semana, uma pessoa que nunca viu nenhum episódio, me perguntou, JP, vale a pena eu ver tudo? Aí depois de pensar muito, eu disse pra ela que não. Porque se ela não aproveitou esse período inteiro, só a história por si, não vai valer a pena pra ela. Então esquece, vai procurar outra coisa pra tua vida, entendeu? Não é só o seriado. O seriado, ele tem o seu mérito de ter feito a experiência. Você não assistia Lost, você realmente vivia Lost, cara. Você assistia o episódio, saía pra internet, mandava e-mail pra galera. Ficava maluco. Conversava, no nosso caso, gravávamos Nerdcast, ficava louco. Né? Eu fiquei maluco em vários episódios. Tu ficava 6, 8 meses... pirado querendo ver a próxima temporada, como é que ia começar. O último episódio de cada temporada era angustiante. Olhava pra cara da Bárbara e falava assim, cara, só o ano que vem agora. Isso, agora? Cara. Cara, ainda falta tudo que dava, mesmo. Né? Que loucura, né? Que loucura, velho. A gente fez 11 Nerdcasts sobre essa parada, nossa, cara. Sabe, o maior tema mais abordado, assim, nem Star Wars chega perto de Lost no Nerdcast, sabe? O que eu acho importante ressaltar é que apesar de ter tido esse fim que deixou a desejar para todos nós, isso de forma nenhuma invalida a experiência individual que cada um teve. Não, cara, a experiência que ficou... Quando acabou a série, eu fiquei com um conflito de sentimentos foda, 2 dias improdutivo. Não conseguia trabalhar porque eu não aceitava aquele final, mas me emocionei com as paradas da galera se reencontrando. Queria um final diferente, queria explicação, tava puto com o negócio da rolha. Então, sabe... 4 horas calado, foda, não falava nada. Levar o Jovem Nerd no aeroporto completamente calado. Voltei pro escritório calado, ficava olhando pro computador calado. Aí, cara, eu comecei, sabe, pensar pra caralho. Aí entrei no Twitter, comecei a falar com a galera, tentando, sabe, amarrar as coisas na minha cabeça, cara. Mas, porra, fez parte da minha vida como vários filmes, sabe? Tipo Rock Balboa, Coração Valente. São paradas que eu cito a vida inteira e que eu falo e que eu lembro. E que, Lost, cara, eu vou continuar citando sempre. Eu nunca vou deixar de... Porra, é o que o Yabu botou no texto dele, cara, que vamos eleger agora como texto definitivo sobre o final de Lost. Pô, valeu. Que Lost pega palavras como constante... Escotilha... números. E transforma isso em paradas, sabe, referências, cara. Quem é que assistiu Lost e que vai ouvir daqui a 10, 15 anos a palavra constante e não vai lembrar de Lost, cara? Vai, vai, com certeza. Quem é que vai ouvir falar em escotilha e não vai lembrar de Lost, cara? Quem, é. Quem vai ver esses números, cara? Ah, e várias referências de personagens que a gente vai fazer pro resto da vida também. E pra quem não conhece, quem não viu, parece que isso pode ser um conformismo, mas não é. Que quem viu sabe que não é. Porque o que sentiu foi real, entendeu? O que sentiu, o que viu, o que conversou nesses 6 anos foi real e foi emocionante. Você parecia agora... Christian Shepard, né? aconteceu, né, cara? Real. Foi real, exato. Né? Aí você vê, cara, até citação do último episódio merda, a gente faz, cara. Peraí. Eco gigante. Alô, porta! Mas o eco gigante no meio da gravação? Você pode sair pela outra porta e eu fecho essa depois. Não, eu tô meio zigo, tu mandou um eco gigante, pensei que o Mr. Eco tava atrás de você.